X-Ray, bravo, prosegua. Obrigado, boa noite. Chame no traveiro do portão 4, ok? Só confirmando, o Mike é que lembrava até a posição meia dúzia do pátio 3, não é isso? Posição 7. Do pátio 3, é isso? Ok, tá autorizado então já o reboque até a posição 7 do pátio 3. Reporte ao termo do reboque. Mike X-Ray Bravo. 0,2080 graus com 08 nós e o altímetro no 011. Tente livre posição no 0,643. Falha do sistema aqui, talvez até o sistema da do Sindacta ou da FAB. Mas eu recebi aqui uma mensagem indicando que a aeronave não é homologada para voar em espaço RVSM. O senhor pode confirmar essa informação? Ok. Isso tem acontecido repetidamente com todas as aeronaves da TAM. Eu imagino que seja um problema. Eu não sei o que está sendo feito no plano repetitivo. A gente sempre recebe o plano originalmente como a aeronave sendo homologada e adiante a gente recebe uma mensagem dizendo que ela não é. Então, como eu fico na dúvida, eu acabo questionando os pilotos. Peço por gentileza que o senhor entre em contato com a companhia para registrar esse fato e verificar lá junto ao CGNA o que está acontecendo para a gente estar recebendo essa mensagem, ok? Ok, eu já confirmo, senhora. Obrigado. Entendi. No solo 50, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito no 219, solo, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1643, delivra a pista. 1643, tá autorizado, boa noite, tá autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, portão 3. Vou no 606, cheia da Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1 a 0 na 1. Mari 2109. Prossiga, TAM 3152. Documentação que a gente tem a bordo da aeronave, conforme eu falei ao senhor, a gente é homologado a operar RVSM. Mas eu vou comunicar a empresa, então. Só preciso ver com o senhor se a gente está autorizado aí nesse nível ou precisa de alguma comunicação por parte da empresa. Não, negativo, está autorizado. É como eu imaginei mesmo. É só um problema eletrônico aqui do sistema de comunicação, eu não sei se da FAB com a TAM, alguma coisa desse tipo, que a gente tem recebido para todas as aeronaves e somente as da TAM. As outras companhias não têm enviado isso aí. Por algum motivo está sendo gerada sempre essa mensagem, mas está autorizado o nível 330, como informado antes, ok? Então tá bom, está autorizado 330, vou comunicar a empresa, agradeço a sua colaboração, obrigado. É que eu imagino que a empresa talvez consiga um contato lá com o CGNA e com o gerenciamento de plano repetitivo do Sindacta mais fácil do que a gente aqui, por incrível que pareça. Imagino que eles consigam esse contato mais facilmente, ok? Ah, com certeza, obrigado. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 011. 2000 pés, 101, Azul 4062. Controle, está passando o Lima Brasil. Tango Lima Bravo Vitor, desça para nível 050 na Projetap. 050 Projetap. Gente, boa noite. Mike, X-Ray Bravo. M258, boa noite, desça para nível 060 na chegada Mari. Chegada Mari, 258. Vamos 714, chega da Mari, desça para nível 070. Chega da Mari, nível 070, voo 714. A 3891, chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 011. 11. Dois, cinco, zero, nós, tá 3891. O 6258, solicita liberar a velocidade na Mari. Chené 6258, informa o número 4 na aproximação. Informativo, número 4 na aproximação, solicita liberar a velocidade Mari. Chené 6258, negativo, liberação. É negativo, liberação, 6258. Lima Bravo, Vitor, desce para 3 mil pés, ajuste na 011. 3 mil pés, 1011, para Vitor. 0062, voo Ituno, autorizado em LS, reporte estabilizado. LS, reporte estabilizado, azul 4062. Com 805, passa 220 para 190. Voo 805, chega da Mari, desça para nível 080, 2509. Mari 080, 2509, com 805. Voo 1606, estabilizado LS, tá visual com a pista. No 606, chame torre 118, decimal 95. 295. Azul 4062, informe velocidade. Tá com 200 nós. Sim. 06, boa noite. Reporte Simbra com trem checado, altímetro no 011. O 011 já está baixado e checado já. Tá 3152, está autorizado o pushback e acionamento no 62 e chama para o táxi. O altímetro no 011. Tá 3899. 06 tem livre pouso, pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Sete livre pouso na 10 gol 1606, tá baixa checada. Mantenha a guarda de posição. Mantenha 060-6258. Lima Bravo Vitor, desce para 2000 pés, ajuste na 0111. 2000 pés, 1011, Bravo Vitor. 60-6258, desce para 3000 pés, ajuste na 0111. 3000 pés, ajuste na 0111, 6258. Roma 714, desça para nível 050. Roma 714 da Gol para o nível 050. Voo 1805, desça para nível 050, reduza para 210 nós. 050, 2109, 1805. LS, azul 4062. Azul 4062, completa aproximação, chame a torre 1895. Completando, torre 1895. 954062. Lima Bravo Vitor, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Bravo Vitor. 62, estabilizado ILS, pista vista. 62, ônibus de outra aproximação agora em pista livre, o altímetro no 0111. No 011, aguardando pista livre, azul 4062. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0111. 3 mil pés, 17, 1011, gol 1714. Pode agora me dar medo, na próxima raiz. 1606, boa noite, táxi na Alfa e chame antes da táxi, foi Juliette. Alfa vai chamar da Juliette. Estou no 0,2080 graus com 08 nós, está baixado e travado? Baixado e travado, desde o posto 4062. Sente. Tango, Juliette, Charlie, Zulu, prossiga. Então, Juliette, Charles Zulu, mantenha-se em condições visuais, via corredores, no ideal de descida, desça para 1.500 pés, o ajuste ao no 0, 1-1. Salve Salvador, 3152, próximo ataque, com 159 pessoas a bordo. 159 a bordo, livre o táxi, via parte 1, Índia e Alfa, o ponto de espera, ou no ponto de espera, chame a torre em 118.95, o altímetro é 1011, tenha uma boa noite, tá? 3152. Exato, táxi, via parte 1, Índia e Alfa, 6895, ponto de espera, 1011, no ajuste, obrigado, uma boa noite também para o senhor, tá? 3152. É 2568 autorizado? Tá. Chama 6258, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportar estabilizado, 6258. E a Bravo Vitor, estabilizado o localizador. E a Bravo Vitor, torre 1895. Torre 1895. Gol 714, desço para 2 mil pés. 2 mil pés, gol 714. Todo Papatango Lima para a vista está estabilizado no localizador. Bravo Vitor. Continua a aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 0111. Um vento para cheque 080 graus com 08 nós. Aguardando autorização 1011. Quatro 062 no solo 11, à direita solo 121 decimal 9, boa noite. Procedimento, taxi break. Aguarde autorização. Solo Salvador, boa noite, azul 4062, entrou pela Fastra. 219. Lima Bravo Vitor, tem livre pouso, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Pouso autorizado, Lima Bravo Vitor. Opa, e Juliette para posição 04 do pátio 3. Alfa Juliette, posição 03 do azul 4062. Confirmando, a posição é a 4 do pátio 3, ok? Ah, ok, posição 4 do pátio 3. Azul 406. Da Juliette, vou no 606. Vou no 606, ingresso via Juliette para o portão 05. Juliette 05, boa noite. Boa. Salvador, Oxinar 6258, passando externo, boa noite, baixar travado. 6258, como o tráfego precede, é um Eco 50 Papá, aproximadamente 2 milhas da cabeceira, 1-0, que continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1-0 ou 9, o tráfego está bem reduzido. Ok, é Eco 50 Papá, é o que, sir? Fenon. Obrigado. 1-0-5. No 4, segue o Airbus 320, com no 40 de grau na FIA. No 7, no 4, ciente, reduzindo. 3891, autorizado em LS, reposto estabilizado. Vou estabilizar 3891. Autorizado no curso localizador, com no 7, 14. Bom, 714, completo de aproximação, chame a torre 118, sinal 95. 1895, torre, gol 1714, prazo. Zero 05, desça para 3000 pés, ajuste na 019. 3000, 1-0-1-1-1-8-0-5. Na Alfa, boa noite. Salvador, muito boa noite, gol 1714, uma milha para o marcador externo, baixado e travado. Xanair 6258, o vento 080 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 990-6258. Boa noite, gol 1714, contém aproximação, guardando pista livre, altímetro no zero, ou no 1611. Aguardando pista livre, gol 1714. Ok, o senhor vai estacionar então no pátio 5, ok? O pátio 3, mais comumente usado pela aviação geral, está interditado aí pela Infraero devido a obras. Então, táxi na Alfa e chama antes da Juliette. Vai táxi na Alfa e chama a Juliette. Só para confirmar, o senhor vai pernoitar o pátio? Sim, sim. Ok, gente, então táxi na Alfa. Após ingresso via Juliette no pátio principal, contorno mesmo, chame na Taxiway Lima, ok? Conhece o aeródromo? Então chame na Taxiway Lima. ...258, solo 06, direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, 6258. Solo DLS, 3891. No complexo de aproximação, torre 118, decimal 95. 4, vento 08, 0 graus, com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, gol no 7, no 4. Hoje está 352, informe, de manobra, 5 autorizado? Após o gol, já na curtíssima, ali mantém cabeceira 1-0, tá 352. Ali mantém após o gol, tá 3-1. Juliette Zulu, 1.500 pés, ajuste na 091. Boa noite, 3891, passou de zero, mas está chegado. Continua a aproximação, guardando pista ali, está 3891, não? Guardando, está 3891. 7 no 4, solo 08, à direita, agilizando, gentileza, solo 121, decimal 9, boa noite. Ok, o Lima Bravo Vitor está autorizado. Ingresso via Juliette, contorno parte principal. Após Lima, Mike, chame na Quebec para cruzamento da pista auxiliar. 2, o vento 080 graus com 08 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Iniciando, está 3152. Um 714, boa noite, taxi via Alfa, Juliette para o portão 8. O senhor seguir pelo pátio principal. Eu não tenho aqui a visualização do senhor porque tem uma torre de controle antiga aqui na minha frente, mas o senhor deve estar visualizando agora um Avianca aproximando-se da Juliette na Taxi Alfa, confirma. Confiram aí a sua esquerda. Bati o visual, senhor. De passagem, o mesmo, ele vai ingressar novamente no pátio principal e após o seu ingresso, Juliette, para o 612, ok? Ele vai seguir o Fênon para o 612, o 6258. O Lima Bravo Vitor, então ingresse novamente no pátio principal. O senhor vai contornar todos os portões aqui do pátio principal e vai me chamar no ingresso da Taxi Lima, que fica aqui no través do portão 10 aproximadamente, ok? Tá bom, senhor Lima Bravo. Tenho já contato visual com o senhor aí. Então, à sua frente tem uma área interditada do pátio principal. Logo depois dessa parte interditada, à esquerda haverá a Taxi Lima. No ingresso na Lima, Mike, chame na Quebec, ok? Aviona no solo de 20, à direita solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite. Tá 319. Vento 080 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso na 10185. Boa noite, tá 3891, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette pro 02, na 3891. Ok, agora ingresse na próxima à direita, é a Taxi Mike, após esquerda, Quebec. Após cruze a pista auxiliar, 1735, e ingressará no pátio 5, ok? Afirmativo, já autorizado o cruzamento, reporte quando livrando a pista. Seu solo 122 na direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Direita 1219, boa noite, 9. Alô, boa noite, eu vou. Boa noite, 05, levando a pessoa. Boa noite, 05, boa noite. Taxi na Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, gol 1805. Gente, tenha uma boa noite. Lima, Bravo, Vitor. Pode transferência, Charlie, Juliette Charlie Zulu. O 140 agora, o 3152. Chame Recife, 2085. 2085, boa noite. Boa. Juliette Charlie Zulu, chame Torre, 118, decimal 95. Boa noite, Zulu. Altímetro no 01, 1011. O vento 08, 0 graus com 8 nós. Intenções de prosseguir direto no 7. Vamos fazer uma 035. 035? Adeus. Livre, reporte na final, Juliette Charles Zulu, com o trem checado. Boa. Gol 1896, chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, está liberada a Santa Mônica. Confirma o controle? Está liberada a execução do 1950, acima na posição Papó, para o gol 1896. Liberado. Liberada a execução do 1950. Chegada 62, 1-2, chegada Mari, desce para nível 050. Mari, Hotel Terminal Juliette Zulu. Livre pouso, ficha 35, Juliette Charlie Zulu, vento 080 graus com 05 nós. Zulu no Solos 31 no Pat 5. Red Tag, posso livrar na pista, Jet Chan Zulu. Boa noite, Zulu, boa noite. 896, desce para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, bom dia, mande hoje, por favor. Ajuste na 091. 091, 2 mil, atualizado da série 1, canal 8. Será 6212. Será 6212, desce para 2 mil pés, consolida VLS, aposto estabilizado, ajuste na 011. 2 mil pés, Salvador, boa noite, é o 1805, Natal 390. 1805, boa noite, eu tenho autorizado aqui já o 370, solicita o 39, confirma. 37, aceita. Ok, 1805, autorizado então para Natal, nível de voo 370, pela Apesulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O transponder é o 5435 e o controle opera em 119.80, cotejo. Natal 370, Apesulu 10, decola da 10, curva esquerda da Puca, transição Zipar, 5435, 5435, transponder, controle após 198, voo 1805, portão 1. 1805, correto cotejamento, chame para acionamento no 01, a informação vigente é Alfa. Ok, Alfa, checará 1805. Salvador, o gol 1794, da Alfa. Uno 714, aguarde um minuto para a cópia 230, Aracaju, subida Puca. Boa noite. É o Gol no 606, informação Alfa. Gol no 606, boa noite. Copia o 390 para Aracaju, para Campina Grande, perdão. Copia, Gol no 606. Voo no 606, autorizado então para Campina Grande, nível de voo 390, pela APER Zulu 10 até Neuma, após direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O transponder é 5442, o controle opera em 119, decimal 8, corteje. Autorizado 390, Campina Grande, APER Zulu 10, reposição Neuma, após descendimento. Decola da 10, curva esquerda na saída pista de bar. O transponder é 5442, controle saída 19. Correto, Gol no 606, chame para o acionamento. Vai chamar, Gol no 606. Ferreira, Salvador, boa noite, 96. 96, tá baixado travado, altímetro no 011. Baixado travado, 011, boa noite, com o 96. Vento 080 graus com 08 nós, sem livre pouso, pista no 0, gol no 896. Autorizado pouso na pista 10, confirmando o vento, por favor. 080, 80 graus com 08 nós, 8 nós. Autorizado pouso na 10, obrigado, boa noite, 96. Unidade aliás, para a Xadé 62. Xadé 612, chame torre 1918. 1715, tá pronto para cópia? Pronto. Uno 714, autorizado então para Aracaju, nível 230.